desocupada. A minha cama tá desocupada. Já tem umas 30 madrugadas. Não deixo ninguém deitar ali pra nada. Ainda tem fio de cabelo seu, um brinco dourado que você perdeu. Me amando feito louca, na minha fronha tem uma mancha vermelha da sua boca. Vou deixar tudo lá do jeitinho que tá. Vai que você volta pra buscar. Tem fio de cabelo seu, um brinco dourado que você perdeu.